podcast brasileiro semanal de Team Fortress 2 começa agora com muita informação e diversão. Olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao VLCast, o primeiro podcast brasileiro semanal da internet. Team Fortress 2. Internet não. Ó, nós, a internet. Na internet. Da Fortress... comunidade. E Team Fortress 2. Eu sou o Stratofarius. Well, don't that beat all? E aqui hoje comigo temos o Samurai. Bloody hell, you're awful! Olá! Olá, o Kakashi. Thus begins my thousand year reign of blood! Kakashi morreu! Boa noite! Isso! É aqui. E o. Não! O Izumi. No worries, mate! E aí, gente, beleza? O Altair. Uh-oh, I think someone soiled diaper. Oi, gente, tudo bem? E a Carol? It's not too late to repent. Kill your friend now and end this. Listen to your conscience. E a Carol, é, claro. Oi. Posso pensar, Carol? Ela é mais rápida que o Switch, tá? Foi mal. Puta que pariu! Se não tá gravando, não tá online, qual é o problema? Não, o VX está no chat! Oh, não! Não, sério? Não. Mesmo sabia. Boa noite, VX. VX, quanto tempo, cara. Bem, que bom que ele tá ouvindo, pelo menos, né? Explodindo. Caramba, vamos começar com as notícias. E aí, bichi. Notícias. Vamos começar com as notícias. E nossa notícia mais importante do dia é... Cara, é muito louco isso. Eu tô vendo propaganda, mas não sei aonde. Não tem nenhum nada do YouTube aqui. Não entendo. Mas continua aí. Primeira notícia de hoje é que lançaram finalmente a Trading Update. Aleluia. Aleluia. Agora você pode enganar todo mundo e dar o golpe do banco. Golpe do banco. Não, eu tenho medo disso. Golpe do baú, tenha cuidado. Tá, então. Vamos conversar parte por parte. Engenhar essa incrível update. Bom, certo, vamos incrível lá. A primeira update é que eles colocaram uma coisa chamada Man Cold Store. E essa store você pode ir lá e comprar hats e. Armas. Hats. Armas. Qualquer coisa. Hats, armas e. É pra ganhar dinheiro. E vocês esqueceram de falar do hat da arma. É, você ganha um hatch quando você compra uma arma. Você ganha um hatch quando você compra uma arma. Que é um hatch. Qualquer coisa, não só armas. Mas enfim. Meu Deus, deram um X no Kakashi. O que aconteceu? Sei lá. Eu acho que essa coisa de... Pra mim tá tudo bem eles criarem uma loja. Eu não ia comprar. Também porque a única coisa que você só pode comprar e não ganhar é os presentes e a chave pra caixa. Que toda hora você pode achar uma caixa com hatch. E aí tem que comprar uma chave pra abrir a caixa. Isso que eu acho um chatinho, mas é o jeito de ganhar money. É o jeito de ganhar money. Money. Que é good e não heavy. Eu não sei porque eles precisam pegar money, já que eles ganham de 500 mil de dólares com Team Fortress 2 todo dia. É, cara, o problema é que, tipo, quando você tem mais dinheiro, você quer mais dinheiro, entendeu? Não. Sim, uia. Dinheiro. Bom, dinheiro faz felicidades. É, e quem vai comprar nessa loja? Alguém aqui comprou nessa loja? Aqui? Eu não. Mas se pudesse, comprava. O que está aqui, eu tinha vontade de comprar uma chave pra abrir a minha caixa, mas eu acabei não comprando. Eu conheço alguém que comprou. Eu também conheço. Casemiro. Claro. Casemiro comprou. Eu também, irmão. Comprou. Lollipop comprou. São Rios. Então, Hugh Kenner também comprou, Hugh Kenner. Por que não é exceção? Ele é rico demais. Bom, eu não sei por que alguém compraria, se tudo que você tem lá você pode achar. Demora também mais, acho, mas... né? Não, exceto aquele hatch lá, o bonézinho lá. Exceto o boné. E o Rocket Jumper. O boné que você quer quando você compra, né? Então, e o Rocket Jumper, não dá pra achar ele. Rocket Jumper é dos vianos, eu não tenho certeza não. Você acha que não dá pra achar ele, não. Eu acho. Ok. Eu não sei o que você tá falando, esse Rocket Jumper. Bom, só você, criança de 11 anos, que vai comprar essa coisa. Lollipop acham... de 11 anos? Cadê? Ou não. Ou não. Ou talvez estamos errados. Não queremos saber. De qualquer jeito. Também lançaram um novo quadrinho com Sexton Hale e descobrimos que se ele odeia hippies. Isso não era isso não era novidade, não. É. Todo mundo sabe. Pois é. É. E que ele é muito foda. Isso é legal da Valve. Ela não fala tipo assim, toma um update que a gente não anunciou nem nada. Eles falam, pô, essa update aconteceu por causa que o Sexton Hale. Por que o Sexton Hale? Descobriu a internet. Descobriu a internet e sabia que ela existia. E queria ganhar mais dinheiro e bateu em hippies. É mais divertido fazer isso do que só falar, ele fez isso. É genial. Palmas. Você conseguiu um update do nada. Toma. Sim, e para... Ok, desculpe pela ausência, queridinho. Continue. Tudo bem, tudo bem. But, sem problemas, pra que... Você que quer as novas armas... Bem, pássaro. Mas não quer que as... Comprar elas, que nem alguns babacas iriam fazer. É, então, vai escrevendo que eu tô vendo. Você vai lá e o que você faz? Mais nada do que você vai ir no site... Que vai estar na nossa nota do show, SimFortress2Items.com, e vai ver lá quais são as receitas pra você criar. Pra você criar seus próprios. As armas que vai vir no update. Você pode criar elas. Por exemplo, Cloak and Dagger mais Reclaimed Metal, igual a Your Eternal Reward, que é uma das novas facas. Uma faca que eu achei bem útilzinho. Você pode... A gente vai falar das armas. É, depois a gente tá falando. Depois a gente vai falar elas. Episódio que vem, antes de falar do Demo Man, a gente vai falar das armas do Soldier e do Scout do Pyro. Ah, a gente vai falar do Demo Man. É, semana que vem. Não, Kakashi, você foi discriminado. Como não, sempre. Não, verdade. Bom. Demo Man não pode ser hoje, e era pra ser hoje. Não era pra ser hoje. Não era pra ser hoje. É, não sei. É, de qualquer forma. Passando pra próxima parte. Também lançaram esse negócio chamado Steam Wallet. Que você pode colocar dinheiro na sua. Tipo, no seu cofre. Isso, na sua carteira e usar depois. Pra comprar coisas. Ah, achei legal isso. Tanto jogos. Imagina, quanto você falar coisas de jogos. É, isso seria mais. É bem útil. Não, você não poderia só usar pra comprar jogos. Você podia usar pra comprar coisas dos jogos. Você podia usar pra comprar os jogos em si. Sim. Então seria legal se tipo falasse assim, mãe, me coloca $50 na minha conta e eu uso como eu quero. Então, pra aprender. Não, não use toda hora. Não sei, viu, mano? Use parte por parte. Ah, sempre vai ter algum retardado que vai usar tudo. De qualquer jeito. Também lançados nesse update foram tools e minigames. E nesses tools nós temos as latas de tinta que você pode pintar suas próprias armas. Eu tenho um afro-albino. Afro. Ó nós. Sério mesmo que você tem isso? Sério, eu tenho um afro albino. Só afro-albino. Quero um name tag pra nomear de afro albino. É o Demo Man afro velhinho. Ah, eu não sei. Afro velhinho. Tem um cabelo pintado, é diferente. É afro velhinho. Enfim, continuando, né? É passando pra próxima parte. É, isso é basicamente tudo que temos pra falar sobre a update, né? Por causa porque a gente iria falar das armas, só que aí foi caput. E tipo, caput. Não caput. Dá. É, não dá pra como eu fazer ao mudar. A gente gravou toda uma discussão, foi muito legal, tinha o Pidroca aqui, mas acabou, perdemos. É um Pidroca, né? Não fala nada. Na verdade, eu descobri que não foi culpa dela. Foi culpa da minha internet, que era uma merda mesmo. Ou pois será que não? Ou será que sim? Bom, rapidinho. Sei. Vamos fazer umas ofertas de troca. E caso você queira trocar com os nossos apresentadores. No nosso notas do show vai ter links para as mochilas, backpacks de todo mundo. E você vai poder ver quantos itens cada um tem. E poder dar oferta de troca. Eu troco qualquer coisa por um negócio de não mudar nome. Qualquer coisa. Bom, eu posso falar o que eu troco? O quê? Eu troco o meu Bills Hat no meu, em algum Air Buds, se alguém tiver, ou então por 4 hats. Tá dito. É. Bills Hat. Agora as pessoas fazem propagandas, tipo Mercado Livre, galera. Sim. Virou Mercado Livre. Mercado Livre, agora virou um RPG, como se fosse Frontera do Ragnarok, todo mundo, em vez de jogar, tá dando trade. Ô, nojo, Bafomé. Ragnarok. Vocês vão ver trade até em CF. Meu Deus, meu Deus. De qualquer jeito, vamos agora para o pedaço da comunidade. Pedaço da comunidade. Pedaço da comunidade. Adoro sua voz. Na primeira parte do pedaço da comunidade, temos a PC Gamer, essa revista genial. Ela escolheu as melhores armas para se comprar no Team Fortress 2. Sim, eles atualmente foram lá e compraram as armas para ver quais foram as melhores. Nossa, sério? Eu não posso culpar eles. É muito tentador. Eu falo que fica falando dos maus dos caras que ele vai falar. Mas eles compraram e, segundo eles, a melhor arma pra se comprar é a Sydney Sleeper. E a pior arma pra se comprar é a... A lata de tinta. Isso não é uma arma. Não, a pior coisa pra se comprar, entende? A pior coisa pra se comprar é a lata de tinta. Por quê? Por que a pessoa não pode comprar lata de tinta? Pra pintar o cabelo. Eu pintei meu de Johnny Bravo, mas eu não comprei a tinta, eu ganhei ela. Eu também, eu troquei uma arma numa tinta. Eu tenho aí, peixe. E na Manco Store, se você ganhar, fazer $20 quando você compra, comprar coisas que, tipo, juntar $20 de comprar, você vai ganhar uma Vita Sol do Magic. Sério? Uma Vita Sol? Sol, Vita Sol. Só Vita isso? Sol, mas eu não sabia dessa, mano. Pensei que você ganhava algum hatch quando você pagava esse $20. Quando você compra, você ganha um hatch. Não, e quando você gasta $20, você ganha essa Vita Sol. Ah, você deveria ganhar uma chave. Vita Sol ganhar uma chave. Boa assim. Ou um hatch secreto também, né? Um hatch secreto. A hatch secreto foi o que eles prometeram pra a caixa e tal. Até agora eu nunca vi ninguém com hatch secreto. Não era um hatch secreto, era mais pra um hatch raro que eles falaram. É um hatch hatch qualquer, só que com efeitos especiais. Tipo, sai caveiras do... Sério? Sério. Você tá dando lá caveiras. Caveira, caveira. Tá de devolver? Medo. Eu tenho medo. De qualquer jeito, na Pelaça Comunidade também temos uma coisinha em que você pode ir na Team Fortress 2 Wiki, teamfortress2wiki.net, ou é wiki.teamfortress.com, e fazer o seguinte código. E fazer o seguinte código, ó. Up, up, down, down, left, right, A, B, enter. Onde isso? Na Team Fortress 2 Wiki. Eu achei que fosse isso. No... Supostamente era pra você abrir, tipo, fazer um easter egg em que você... Em que o spy apareceria. E... Ah, é B-A. Up, ainda up, dá pra fazer isso? Down, eu vou lá. Left, right, B-A, enter. Aonde? Que página? Team Fortress 2 Wiki. Eu não consegui ainda, não sei porquê. Mas o que você tem que fazer é que você tem que ir lá e... Fazer um código. Credo, Jojo tem um código. É, up, up. Pra cima, pra baixo. Esquerda, direita, B, A, enter. Que droga é essa? Aparentemente o spy apareceria e ele ia dar um backstab? Não, ele ia dar um sep no logo do... Ah, que isso, mano. Mas beleza. Um hatch novo. Não, não, um hatch novo, sim. Um hatch novo apareceu do nada. Um hatch. Uou. De qualquer boatos, jeito. Boatos. Ah, eu quero chutar. Passando. Eu quero imagens. Passando pra próxima parte, que é. Discussão. Discussão. Uia. A gente vai discutir nada, né, antigamente, né? Não, a gente vai discutir, The Sacrifice, a parte 3 e o trailer. Isso não é tipo Forza 2, galera. Não é mais Forza 2, pode. Não, mas a gente tem que discutir porque é foda. É foda The Sacrifice. Sim. Tô ansioso pra isso, né? É literalmente fodástico. É tão fodástico que eu literalmente caguei pedaços de. Não. Tijolos, ferro. Não precisa falar. Eu não tô interessado em saber se você cagou, eu quero que você tenha saber o que é. Mas é verdade. Todo mundo quer saber isso. Bom, é o trailer. Pra quem não entende, sabe ainda, Não entendo. Tá, na verdade, amanhã, em 5 de outubro, vai ser lançado uma nova DLC pra Left 4 Dead 1 e Left 4 Dead 2, chamada The Sacrifice. É supostamente pra passar contar o que aconteceu quando os sobreviventes de Left 4 Dead 1 saíram do norte e foram pro sul, onde se passa o Left 4 Dead 2. Estão fazendo uma série de quadrinhos, está na terceira parte, na 5 de outubro vai ser lançada a última parte. E basicamente vai explicar a história, como é que eles chegaram no sul, e você vai poder escolher quem vai sacrificar. E o legal dessa update é que... Todo mundo vai escolher o Lewis, mas tudo bem. Lewis. Não, eu não. Ele é preto. Mas beleza. Eu não, vou mandar o Bill mesmo. Ele é preto. Mas só porque ele é preto, ele tem que sacrificar. No meu caso, o Bill é porque ele é velho. Pra Left 4 Dead 1, isso é bem legal. O que acontece? Você vai poder, em Left 4 Dead 1, você vai ter as armas Left 4 Dead 2, basicamente isso. E depois, em Left 4 Dead 2, você vai ter novas mutations, você vai também ter a campanha do Sacrifice com os personagens de Left 4 Dead 1. Você vai ter No Mercy e as armas do Left 4 Dead 1, eu acho. Então vale mais a pena você comprar pra Left 4 Dead 2 do que pra Left 4 Dead 1, né? Não sei, mas viu? Joga o que você quiser. Eu acho que eles deveriam unir o Left 4 Dead 1 e 2 e fazer um jogo que dê pra ser 8 sobreviventes. E fazer coisa como customização também, né? Poder fazer o seu carinha daqui a pouco. É, cara. Daqui a pouco bota trade no Left 4 Dead também. Nossa, mãe, ia ser legal, hein? Iria virar Left 4 Dead RPG. A Valve tá migrando pra RPG, cara. RPG Dead. Enfim, vou contar o assunto da parte, voltando ao que mais ou menos. Já que vai ter o. Essa Sacrifice vai ser interessante, porque você vai poder escolher qualquer um pra morrer. Sério? Não é só o Bill? Não, você pode escolher qualquer um pra morrer. O Bill morre oficialmente, mas você pode escolher qualquer um. Bill is dead! Bills! A Zoe pode morrer, o Lois. Bump cars. Qualquer um. O Francis, olha minha foto do Skype, que legal. Principalmente o Francis. Não. Mas isso que é legal, assim, você pode escolher uma coisa diferente. Ataí. Oi. O da Game On falou pra mim. Oi? Ah? E ele caiu? Alô? Problemas técnicos, minha gente, ignorem ou mato todos vocês. Alô? Alô? Calma, oi. Momentos tensos, calma. Vocês estão me ouvindo? Agora tô, mais ou menos. Calma. Tá cortando. Eu fiquei quieto a partir de quando? Cara, isso... Faz uns segundos. Eu me lembrei de uma história que me falaram hoje. Tava, tipo, os caras numa fazenda... Aí eles iam cortar a cabeça da galinha. Aí tava, sabe aqueles caras de igreja na porta? Aí, tipo, quando você mata a galinha e tira a cabeça dela, ela sai andando por uns 3 minutos. Aí eles cortaram a cabeça e tava os caras do padre assim. Aí do nada viu a galinha voando assim. Aí eles, sai de Satanás, capeta, queima. Muito louco. Eu já vi, já. A galinha já voando, como assim? Ela saiu pulando. Meu Deus. Pede uma galinha de voa, é só cabeça. Descobri. Não, mas eu só vi essa história, que cortaram a cabeça da galinha errada, aí uma parte de respiração não foi cortada direito e ela começou a andar. Ok, sabe, gente, eu quero dormir hoje, então, por favor, fiquem quietos. Gente, conta mais. De qualquer jeito, uma coisa que o outro da Game acabou de falar pra mim é que você não vai ter melee no Left 4 Dead 1, só no Left 4 Dead 2. Mas é legal o Left 4 Dead 1, de qualquer forma. Acabou de fazer inútil você comprar Left 4 Dead 1. Não, é legal. Sei, viu, mano? Mas agora que tem Left 4 Dead 1... Agora que você tem Left 4 Dead 1 e Left 4 Dead 2... Left 4 Dead 2, você vai poder muito facilmente fazer uma modificação em que você vai ter os quatro personagens, os oito, jogando juntos. É. Eles vão fazer isso. Bom. Com certeza. Não mesmo. Nossa. Pra jogar, legal, jogar 8 contra 8. A próxima parte da discussão é baseada em Fortress 2, em que Odd colocou a seguinte pergunta... Vocês acham que futuramente teremos mais histórias com os personagens, logo quadrinhos, e nomes dos personagens? Como a gente tem do Soldier, que é Jane, do Doe. Quem sabe? É, eu acho legal a historinha, sim, mas acho difícil as grandes histórias com o menino, eles sempre fazem. Bom, eu acho que a história do Team Fortress 2 apareceu do nada. Muitos jogos de player não tem história, né? É mais aquele negócio, eu tô isso. E acabou. Não acabou, né? Jogo online não sempre acaba. Sempre inovando. É, basicamente. É, eu acho que nomes personagens, eu acho que seria legal não ter. Porque ninguém chama o Soldier de Jandal, chama? Não. Não, chama ele de Soldier. É. Mas e daí, pelo menos um nome assim, né? Porque Soldier é como... É o nome da classe dele, né? Não o nome dele. É que esse negócio de chamar pela classe é muito esse negócio de tipo, a gente não quer saber quem você é, você tá trabalhando pra gente. Mas é verdade, eu quero jogar com você, não quero saber quem você é. É, mais ou menos. Isso, passando agora da discussão. Servidor e feedback. Cadê a voz? Cadê a voz, Kakashi? Feedback. Como vocês podem ter notado, a gente eliminou o segmento que você fez. Porque ninguém fazia nada. Geralmente a gente saía do tema de Fortress 2, falava de outras coisas e acabava aqui. Ninguém fazia nada. Também e acabava que ninguém fazia nada e pegava tempo no computador do podcast. Também achava que... Eu dormi, eu estudei, eu joguei jogo, eu dormi de novo, eu comi sorvete e acabou. Então, como todo mundo aqui. E o Kakashi... E o Kakashi fez uma revelação. O quê? O Kakashi faz uma revelação. Que revelação? Eu não sei. Oh, não. Eu tenho intolerância à lactose. Pronto. O quê? Não! Verdade isso mesmo, mano? Não é mentira, né? Não é mentira. Uau. Bom, de qualquer jeito... Outra coisa que tá todo mundo se perguntando é cadê o segmento das classes, Demon Man? Bom, já explicamos essa semana que vem, porque a gente queria se atualizar nas notícias. Ele não gosta do Kakashi. A boca. E nesse episódio a gente vai ter uma participação especial do Jojone. Eba. Cadê o HLSS? Ai, meu Deus. De qualquer jeito, vamos lá. E a última parte da nossa servidor feedback é... Não se esqueçam, por favor, se vocês quiserem mandar um comentário, crítico, qualquer coisa, até sugestão de segmentos, pra quando a gente acabar as classes, eu tô planejando fazer um sobre os mapas. Aí depois sobre os tipos de jogos. Aí vai falando tudo. Quero ver dos mapas, mano. Vai se estender e tudo mais. Bom, Você pode mandar para nós, pra gente, nosso e-mail de avlcast@avlmail.com. Não, avlcast@avlclan.com.br. Não é clã com acento, é C-L-A-N. E hoje em dia ninguém se interessa saber como com se N. Então é clã é com N. Com N. Clã. Pode tanto ser clã, que não dá pra botar clã, tio no qualquer coisa. É uma e-mail, mesma, né? Somos a mesma coisa, somos a VL. E uma atualizaçãozinha. Que a gente falou muito um pouquinho de tempo atrás, o AVL agora tem seu próprio canal do YouTube. Ué, é aquele velho vídeo. Sabia disso, cara. What? Aquele velho vídeo, eu já coloquei. Aquele velho vídeo, eu curti. Aquele velho vídeo. Já coloquei todos os vídeos do AVL Filme e tudo mais lá, vocês podem lá ver. Eu já vi. Mas se vocês quiserem ver a minha conta pessoal, é. Não queiram ver, tem queijada um nela. Zero. Eu sei que queijo é um queijo aí. Não tem crocodilo. Só eu tenho uma coisa. Eu coloquei um vídeo novo. O que eu lembrei agora pra falar é que é o nosso vídeo de Ghost Offline. É, infelizmente, pessoas, mas tem mais uma péssima notícia: vocês não servidores estão offline. É, isso é muito triste. É que a gente tem esses problemas. Eu tenho certeza que eu vi um foda-se no final do vídeo. Foda-se! Eu vi um foda-se bem baixinho. Ouviu. Bom, de qualquer jeito, vou lá na minha conta. Não. Vejo o vídeo do Gnomo. Vejo o vídeo do Gnomo que eu fiz pro Jojone. Na verdade, eu não fiz pro Jojone, eu fiz pra outra pessoa, só que depois eu coloquei no YouTube. Ei, amigo Strato, e notícias sobre isso. A velho filme 3? Ah, é verdade, já tá indo bem o script, eu só parei porque eu tenho que ter aula. Mas já tem algumas cenas em que eu coloco duas coisas que todo mundo amou juntas. Ai. Sim, o Monstro Sniper e os pais que falam Spy. Não! Monstro Sniper. Oh, meu Deus, eu nem sabendo o que isso vai dar, mas. Spy. Bota a mão na cabeça que vai começar. Spy. Tá bom. Continuando. Ok, passando. Vamos agora pro Enquete da Semana. Spy Crab da Semana. Bom, de qualquer jeito, no enquete da semana, temos a enquete qual foi a pior update de Fortress 2. A gente fala, os votos, vamos falar os comentários. Jojone fala que, cara, não teve update ruim. E eu respondo, Call of Scout Update, porque foi ruim. Não acho. Ruim. Aí o Love Drunk disse, depois do Halloween, todo mundo parece mendigo. Ah, que merda, agora entendi, droga. O Júlio disse todas fazem FPS cair e deixar a engine do The Fortress 2 mais fodida e remendada do que já é. É, uma parte é verdade do FPS cair. Revolucionário, cara. O Love Drake também respondeu, acho que o ult só teve a do Magic e a do Angie. Todo mundo ama dessa do Angie, hein? É. Eu não gostei do Angie. Foi votada a melhor update, não é? É, pois é, né? Então faz sentido. Votei em qualquer uma. A única coisa é a musiquinha. Mas... Seu voto não conta, então. Bom, antes de contarmos os votos, vamos, é claro, fazer uma enquetezinha no chat pra gente decidir. Mudancinha, pode mandar. Que é isso que tá acontecendo aí, Strato? Strato. Olha o Spy. É o seu microfone. Sapiou o microfone. Spy sapiou o microfone. Eu juro pra você que ele entrelaça os fios. Spy, sapiou o microfone. Tá dando problema, não sei porquê. Bom, pessoal do chat, vote aí. Vote com prazer, 1669. Qual foi a pior update? Deixa eu votar então também. Pior? O pior? Tá carregando. Pior. Como é que vota? Cadê? Votando horas. Clicando ali, achei. Sendo sincero, é, do Halloween, eu não preciso votar. Curtiu? Eu acho. Vai no chat e vota. Eu não sei, eu tô entre Pyro e Heavy Update. O do Halloween se foi divertido uma certa hora, mas. De utilidade, acabou o Halloween. Acabou a graça. É, O Halloween foi só de uma semana. A graça acabou depois dessa semana ter acabado. Pois é. Isso mesmo. Eu ia poder ficar usando aquela sacola, pelo menos, em vez de gastar. Por isso mesmo. Eu guardo aquela sacola. Por isso mesmo. Por isso mesmo que tá colocado como a pior update. Por causa que... Por quê? Peraí, vou voltar. Voltei. Foi a update mais curta. Será que a Valve vai recompensar quem guardou o chapéu de Halloween pra esse Halloween? LOL. Não sei. Acho que não. Talvez. Acabei de votar, vamos ver quem ganha depois. É, verdade, vamos ver. Claro que o Halloween ganhou, dá! Não fale nada, não pode saber. Talvez pode entrar 20 pessoas e votarem no Heavy Update. Pô, mas o Heavy é crédito pro time. É, mano, não pode votar não. Is credit card to team. Eu falo um fato. Foi sanduíche. Deixa eu fazer as contas. Eu nem consegui ouvir, eu ouvi um berro, sabe? Mas... É o samurai. Deixa eu fazer umas contas aqui. Tô pensando aqui com meus botõezinhos redondos. Estamos no episódio 7, entende? O primeiro episódio foi lançado em 23/8. Nós já temos mais um mês de duração. Oh yeah! Oh yeah, yeah, né? Oh yeah, girl. Oh yeah, girl. As enquetes da semana foi estabelecida na segunda. Ah, acabou a votação. E vamos contar os votos. Oh yeah, girl. Tananana. Em... como colocar isso? Em último lugar... War Update, Heavy Update, Magic Update, Sniper and Spy Update, Class Dance Update, sem nenhum voto, então elas são boas. Caralho. Ou não. Ou talvez sim. Ah, só Deus sabe, continua. Depois, com... Only God knows. Com dois votos para o update. Não sei por quê. Também não sei, não votei nisso. Com 5 votos, Scout Update, e com 7 votos... Halloween Update. Eu acho que Halloween. A Halloween Update ganhou por causa que ela foi a update mais curta e que meio que ficou inútil. Mas quem sabe ela volta a funcionar nesse próximo Halloween? É, Halloween já tá chegando. E agora vamos chegar num tópico muito, muito, muito importante, que é o seguinte. Nossa enquete da semana é uma coisa muito importante. O problema é que eu não pensei em uma enquete da semana. Então, eu quero que vocês aí, pessoal do chat, sugiram uma, ou a gente aqui nos apresentadores vamos pensar em uma enquete. É claro que eu pensei em uma, só que eu pensei, não vai ser uma boa enquete. Seria, você pagaria-se por armas que só são disponíveis quando você paga elas, por pagamento? É mais curto isso, meu só Deus. Tem duas respostas, sim isso. Ou não. Sim ou não, mas eu pensei, não vai ser legal, não vai ser divertido... Pode talvez, só de sacanagem. E não vai ser legal, não vai ser divertido, então vou deixar o pessoal pensar. Que enquete vocês queriam que seja? Ó, Thaír, sua opinião. A enquete que eu quero saber é o que você achou... É, mas não tem como botar opções. A não ser que você coloque... Você gostou da update? Aí você fala sim, comente, não comente. Prefiro não comentar ou talvez comente. É, boa ideia. Essa é uma ideia, tipo, botar lá... Ah, você gostou do update? Sim. Ah, você comenta. Gostei do update, sim, mas não comenta. É. Aí por aí vai. É uma sugestão. Samurai. Que enquete? Bem, o homem, o que tu achou do... da nova página lá de compras? Boa ideia. Legal. Estou pensando. Ninguém pergunta a opinião do Kakashi. Calma, Carol, que enquete você... Eu estou pensando, pula. Então, Izumi. Pensamento lerdo. Izumi. Oi. Que enquete você quer que seja? Qual das novas armas que lançou, qual é a sua favorita? Tem muitas armas. Seria melhor se fosse qual dos novos sets? Eu tenho uma pergunta, uma enquete, sei lá. Enquete. Se você acha que as armas futuras do TF podem superar as antigas, sim ou não? Já superaram. Essa é a supera. Oh, shit! Estragaram os sonhos da menina. Satisfeitos? Coitada, viu? Então tá, eu invadi esse chat, sim ou não? Invadiu. Invadiu. Não sei, vamos ver, né, no que dá na votação depois, né? Bom, Joel. Joel Kakashi. Joel Kakashi. Joel. Quebra de contrato. Enfim. Que merda. Gostaria de Joel. Saber o que vocês acharam dos preços que a Valve colocou para os itens dela. Porque ultimamente... No fórum do Team Fortress oficial e tal, tem um monte de gente reclamando dos preços e tal. Eu achei os preços muito salgados. Vocês... os preços são salgados, mas quem entre nós, a comunidade nem é pra levar em conta. Eles reclamam se o negócio custa um centavo. Pois é, mas né? R$17,50 por um hatch. Ah, daí já é demais. É porque não. Acabou de lançar, é por isso. Mas é pra ganhar lucro acho rápido. Acho que eles não vão baixar, cara. Cara, eu acho que baixam sim. Bom, vamos decidir que enquete vocês querem que seja. Eu achei legal a ideia de se você gostou do seu update, não comente, sim comente. O que vocês acham? Queremos diferenciar, tipo, as pessoas que votam, enquete votam, vocês querem? Mas queremos opinião também. Queremos então opinião vocês participar. Querem que seja a do update? Ah, eu quero a do shopping. Shopping? Shopping? Shopping. Ah, tá. Do shopping de itens. Ah, tá. Dos preços? A que eu fiz, você acharam do shopping de itens do Team Fortress. Você que sabe, pra mim eu gostaria da minha. Não, é que a sua é mais abrangente, a minha é de certa forma mais fechada. Então você vai colocar, você acha que os preços da Manco Store estão muito salgados? Salgados significa o quê? Estão muito caros. Ah, tá. Meu Deus. Valeu. Não sabia disso. São baratos, mas você não é rico. Eu não sou muito bom em gíria. Foi mal. Salgado. Porra, gíria. Gíria. Salgado é gíria nesse sentido. Girino. Gíria. Girino! Não é girino. É gíria. Teve gente que saiu do negócio aí, melhor. Ó, e viu? Opa. Foi girino. Tudo culpa do girino. Viram? De qualquer jeito, essa foi a nossa episódio bem curto, por causa que não teve discussão nas classes. Nosso episódio. Então, por favor, gente, por favor, um pedido aqui do fundo do coração. Se vocês não forem e mandarem um e-mail pra gente, ou se vocês não forem ir no iTunes e forem lá e postarem um comentário, a gente não vai saber como melhorar pra vocês gostarem. Então, por favor, façam isso. E se você não ouviu nada que eu disse agora, tudo bem com o Kakashi, eu lembro você no finalzinho. Yay! O quê? What? Eu falarei tudo. Eu vou falar tudo agora. Bom, senhoras e senhores, este foi mais um episódio do AVLCast e até mais. E lembre-se, só porque o preço é caro não quer dizer que você deve comprar. Filosofia de merda, mas tudo bem. Tchau! Este foi mais um episódio do AVLCast. Todas as músicas usadas aqui pertencem a Valve, WeCreateStuff.com e Arthur Slanian. Não se esqueça de visitar avlclan.blogspot.com para ver as notas do show. Mande um e-mail para avlcast@avlclan.com.br, deixe um comentário no iTunes ou no nosso fórum em avlclan.com.br/fórum. Falou! Altair, você jogou Left 4 Dead 2 The Sacrifice? Já joguei, já. Então, você sabia que na verdade o Bill não morreu? Ele apenas foi parte de uma conspiração secreta e que na verdade ele não morreu. Na verdade ele foi jogado para 15 infernos, onde na verdade ele vai chamar o nome de todo demônio e vai fazer todo mundo, todos os zumbis voltarem para o inferno, que na verdade onde ele saiu. Então você sabia que na verdade ele nunca foi para Disney por causa que queria sempre ir para Disney, mas nunca conseguia ir para lá. Na verdade o Bill, ele, na verdade, ele é um cara muito maluco por causa que ele era velho, ele tinha todo esse negócio de cabelo estranho, ele lá ia azul e ele amava os avós, ele falava que amava o Bill, não podia amar porque era azul e o Bill amava. Pare, minha cabeça explodir, chega! Eu já entendi que o Bill foi uma conspiração secreta, mas tá tcheca! Você sabia que o Francis, na verdade, ele nunca vai pra ilha, por causa que se ele fosse pra ilha, ele não teria como voltar pra ilha, por causa que se ele fosse pra ilha, ele odiaria ele logo fazendo com que ele se matasse, se ele fosse pra ilha, ele poderia se odiar, e quando ele logo se matar, ele iria logo com que ele fosse matar, se o Bill, na verdade, quem morreu foi na verdade do Francis, porque se o Francis fosse pra ilha, ele já prepara que ele odeia as ilhas e tudo mais. Entendeu? Se você notou, eu tinha me suicidado há 2 segundos atrás. Como é que você tá vivo ainda? Eu sou um morto-vivo. Então por que você tá falando normal? Mortos-vivos não falam. Morto-vivo demora 2 segundos pra poder... Ah... Dois cérebros... Ok, eu vou andar... De fininho, saindo.